poderíamos ter começado de melhor forma a emissão 41 da Orelha Extra, dizemos nós. The Honey Dogs com Fiber Optic Paramore, de Sunshine Committee, e o terceiro álbum de originais para a banda de Sydney, na Austrália, os Dolly Rocker Movement, neopsicodelismo com uma forte carga pop. Belíssima música, chama-se Our Days, Mind the Time. Ouvimos Coffin Live e depois o primeiro single, rodado por aqui antes do álbum ter chegado, Our Brave New World. E mais um disco a seguir dos norte-americanos Mayers, desta vez um single 7 polegadas, edição da Not One Label. O ano passado chama-se Megan's, LOLZ Mayers. Anterior ao mais recente EP Deads, que já rodou por aqui há algum tempo atrás. Este é um single com a data de 2008, três temas, chama-se Megan's, LOLZ, é a banda de Sacramento, os Mayers, o tema de lastre do Airplanes. We bring you this special radio television broadcast in order to give you the very latest information on an amazing phenomenon. Orelha Extra, calling all aliens, calling all aliens, calling all aliens, calling all aliens. What galaxy are you from? We are the future. We're the advanced alien race. What do you expect? apresentamos por aqui a emissão passada a editora escocesa Topplers e logo com o novo trabalho de Dan Melchior. Continuamos com as edições de Topplers nesta emissão da Orelha Extra, mas no caso duas compilações que nos dão a conhecer muitas das bandas do seu roster, como os que são a seguir, de nome de Chambers Strings, que se formaram em 1997 em Chicago, da compilação Topplers CD to 2007, The Chambers Strings. A tragic comedy ensued in me. I never knew what good could be. Estamos com as edições da editora escocesa Topplers Records na compilação CD2 2007, na Compilation of Artists, o Record for the Topplers Label, and Some Who Don't. Ouvimos os The Chamber Strings, uma banda formada em 1997 em Chicago. O tema foi I Come Apart e vamos ouvir uma outra compilação da Topplers. Chama-se Online Do-It-Yourself Record Label CD Compilation e de aí vamos retirar as The Platforms, uma Garage Glam Band, tal como elas denominam a sua música. São de Austin, Texas, e depois os Knockouts, de Luton, em Inglaterra, e estão ambas incluídas precisamente nessa compilação a que acabamos de fazer referência. Mais informações em www.topplers.net. We'll be right back. destaque para a editora escocesa Topler's, primeiro Shimmer Strings de Topler's CD 2007 e logo depois Walk of Shame pelas The Platforms, e terminamos com os Knockouts Dizag. Estas duas últimas bandas incluídas em Topler's Online Do It Yourself Record Label CD Compilation. Informações em topler's.net. Some scenes are over when they end. Others will rise to feet again. They push themselves up into the battleground. Cut through the earth like sharpened trowels. Every year on a founder stage, they're born again for the desecration. Time to demonstrate how they wait on you. We're disemboweling. Such a smorgasbord. Along the walls of the feeding hall, it starts to feel like the walls are crawling. You give it all just to hear them call on you. The disembowelers. The disembowelers. Everybody loves a resurrection and how they rub a neck for a better view of the disembowelment. Magog e com o velho companheiro de aventuras nestes de Minus 5, Peter Buck, e com a ajuda desta vez de John Moen dos Decemberists, entre outros membros desta banda. É o novo álbum para The Minus 5, chama-se Killingsworth, e desta vez o tema foi The Disembowelers. Primeira das 2 horas de Orelha Extra, canal auditivo suplementar na Rádio Universitária do Algarve, Rádio Castrense no Baixo Alentejo e Rádio Universidade de Coimbra. Mais informações enquanto não chega a atualização das últimas emissões em podcast na nossa página orelhaextra.com. Oh my gosh! Orelha Extra, vemos com os ouvidos. Stopped you. Por aqui, nos minutos anteriores, o álbum estreia em 2007 na Static Caravan para o projeto britânico George Washington Brown, intitula-se On the Night Plane, e os temas foram Starlife e Crutch. Também do Mali, Shake, Tidian Sec. What up? teba kolona waraba kwa bina ere twa teba dengoni ate daga sibala yo taina ka yo na fie ya ae beka wa yo sibala kolona. Jamalu yo, mani yo, beka wa yo sibala mfarana sa. Sheikh Didi and Sek no seu novo álbum que se intitula Sabali e que traz muitos e bons convidados. Desta vez resolvemos destacar o tema Sibalan Kone. E há algum tempo que não regressávamos ao último trabalho do trio Cryptocize, chama-se Mythomania, e vamos precisamente ouvir o tema que lhe dá o título. O disco saiu há algum tempo atrás, na Asthmatic Kitty Records. Spreading the gospel around here. São os minutos que nos aproxima do final da primeira parte de Orelha Extra, canal auditivo suplementar, emissão 41. Tivemos os Cryptocize do álbum Mythomania e depois voltamos também ao disco último para a formação nova-iorquina Nomo na Ubiquity Records. Chama-se Invisible Cities e o tema foi Bumble. Enquanto não chega a hora certa, continuamos ainda com sons por aqui. E desta vez um dos membros dos Parts and Labor em trabalho solo, Dan Friel, chama-se o disco Ghost Town. Chama-se Ghost Town e está incluído no álbum solo de Dan Friel, ou melhor, chama-se Desert Song e está sim incluído no álbum solo de Dan Friel, Ghost Town. E para o fim da primeira hora do disco Three Rounds and the Sound, os Blind Pilot. something used. Now from the minute that the line got drawn, I couldn't see straight to you for nothing. Now me, I'm the poisoning one. Yeah, I'm the one. today. I thought I felt something like a shift of weight I have been hiding. I have been hiding. Oh dear divine ray, I have to breathe, I have to breathe. I have a dream and it's gone. Cathode lit clouds rolling on. Did you call? Did you call my name? Got my own policies, I've got my own policies, but the defining ray is threatening. Disco estreia para Daniel Stith, que assina DM Stith. Ele tem colaborado com Sufjan Stevens ou Shadow Warden no projeto desta My Brightest Diamonds. O álbum sai na Asthmatic Kitty, de título Heavy Ghost, e o tema Morning Glory Clouds a abrir a segunda e última parte de Orelha Extra, Rádio Universidade de Coimbra, Rádio Universitária do Algarve e Rádio Castrense. Para prosseguir, mais uma folk singer feminina, Shelley Short, em novo álbum, a sair em outubro, de nome A Cave, A Canoe. Lights are flashing. to you. Just beyond the tablecloth, I'm seeing every shadow. There's a city, and I'm gonna go. Listening to you. Take a day trip to the river, sit in a canoe. Casey D&L é novo trabalho com a ajuda de alguns amigos, como, ou melhor, queríamos dizer, Shelley Short em novo trabalho com a ajuda de alguns amigos, como Casey D&L ou Alexis Gideon. Chama-se A Cave, A Canoe, e ouvimos precisamente por aqui o tema Canoe. É a segunda e última hora de Orelha Extra com Fernando Cabrita, emissão 41. We'll be right back. e finalmente agrupados num único álbum, temas dos três primeiros singles, bem como mais alguns originais do projeto que junta Jorn Kleinschmager e Niklas Voracht, chama-se Audiology, o disco, e saiu na Regular, editora de Voracht. O projeto levou o nome de Kleinschmager Audio e por aqui rodou Audio One, uma re-edit album mix incluída neste Audiology. You have entered a secret area. Sorry, boys and girls, but this is X-rated, so if you're under 18... Get out, goddammit! Get the point. Good. And now? Fin dude. Y'all ready for this? Orelha extra, como orelha a mais, prazer auditivo em triplicado. The music just turns me on. Sky is red, clouds are gray, and copper moon. One day I'll tell you. É o regresso da dupla Ian Glover e Rich Machin, que assinam Soul Savers, novamente a colaborar com eles Mark Lanegan neste novo disco que se chama Broken. Para além de Mark Lanegan, também por aqui outros convidados, como foi o caso neste Unbalanced Pieces, a colaboração de Mike Patton, Soul Savers, e de volta com um novo disco também, um dos projetos liderados por Sebastian Rochford, os Acoustic Ladyland, que têm por lá também o belo saxofonista Pete Wareham. O Sebastian é baterista novo para Acoustic Ladyland, Living with a Tiger. Mode do novo Acoustic Ladyland, Living with a Tiger, e de volta aos Turn It Offs. Let's go. Os Turnier-Offs na editora alemã Red Lounge Records. O álbum chama-se Too Much Static. Desta vez voltaram para aqui dois temas, Watch That Girl e Hard Feelings. E de volta novamente à Topless Records, que ouvimos na primeira hora da Orelha Extra de hoje, onde destacamos bandas de duas compilações. Desta vez é o novo álbum para Dan Melcher, ele que se encontra agora pelos Estados Unidos da América. Chegou a colaborar com Billy Childish e Holly Golightly. Agora assinam como Dan Melcher and Das Menas o novo Obscured by Fuzz na Topless Records. O tema para ouvir hoje, Smut. Thank you.

recuperação ainda, tal como aconteceu sábado passado, do segundo álbum na carreira dos Maca, datado de 1999. A banda liderada pelos irmãos Joshua e Michael McKay, contando também com Kai Riddle e Wes Martin. Desta vez os temas foram Sally e Submarine Lover, o álbum See It Another Way, Maca. All those days, wasting time, we used to spend away from each other, and I can't believe it. Could it be the start of something? Hora final da emissão de hoje da Orelha Extra 41ª na Rádio Universidade de Coimbra, também Rádio Universitária do Algarve e Rádio Castrense, esta última no Baixo Alentejo, podcast em orelhaextra.com. Para trás, uma das melhores bandas pop inglesas originários da cidade de Leeds, e este até agora seu último álbum do ano passado confirma-o, são os Lodger. O álbum Life is Sweet, o tema foi The Good Old Days, e nesta quarta hora final ainda tempo para um jovem germânico com já alguma discografia e que vê agora o seu novo trabalho sair na American Typewriter Records, a tal editora espanhola da zona de Barcelona, que edita só vinil, chama-se Bjorn Kleinhans. shadows on the waters will be pressed. Though you're one, we were born in this storm. Still. On this great Atlantic we will sail, on until we find the fate. Fail to catch the echo of that gale. Blow your horn, beaver horn, in the mais uma edição de American Typewriter Records, o germânico Björn Kleinhans. O álbum chama-se BURMA e o tema que por aqui ficou nestes minutos finais da Orelha Extra, Stillborn. Hello, this is Mary Kay, and I just wanted to welcome you to our world. Duas horas na Orelha Extra de hoje, com a música de amanhã, no ar, aos sábados. Welcome to the future. E a despedida da emissão de hoje com o projeto do responsável da editora japonesa Symbolic Interaction, Kentaro Togawa, sediada em Yamanashi, no Japão. Chamam-se The Retail Sectors. O álbum é um álbum que traz algumas remisturas e temas originais de nome Subject Unknown. Vamos ouvir precisamente uma dessas remisturas por Seabag para The First Step to End the Life, os Retail Sectors, e talvez ainda depois um bocadinho do último Dinosaur Jr. Farm. Fiquem bem. Tchau.